A patrão Golf Eco confirma para o dar para o destino? Para enviar para o destino seria 321. Tem, tem condições de voar direto? Afirmativo, Vitor Golf Eco. Tente, papatão Vitor Golf Eco, autorizado direto ao destino, quando possível, estimado para pouso. Já te passo, estimado. Estimado pouso aos 1145, Vitor Golf Eco. Confirme 1145. Afirmativo, 1145, Vitor Golf Eco. Tente, tá passando Vitor Golf Eco. Chama de exceção para cruzamento da pista 17, o Golf Lógico. Salvador, bom dia, boa noite, 233, escuta. Confirmo, 233. Confirma o nível, por gentileza. Gente, tem um pré-autorizado 36, confia ou modifica? Confio. Gente, o Golan 233 autorizado a Brasília, nível 360, decolada 1-0, com a primeira curva à direita na saída, Arbor 1, transição elétrica. No peso 1-7 é a primeira aerovia, após conforme a rota. Transponder 5536, controle 1-19.8. 360 autorizado Brasília, decolando 0. Na eu via 1-2-3-6, cotejamento correto, é parte pronto para o pushback acionamento. Afirmativo. Autorizado Guarulhos, nível 360, da colada 1-0, com primeira curva à direita. Na saída São 1-1, letra mótica. Na cruzão 1-0, primeira aerovia, após tomar até conforme rota. Transforma em 5550, controle 1-19.8. 360 autorizou, Perizul 1-0, Taubaté, decolador 1-0, curva direita 5550, 19-8, é um transpondero, só não copia a saída. Salvo 1, Serra, Alfa Novembro, Vitor Oscar 1, Leda Mótiva. Com curva direita após a decolagem. Sente o voo no 759, obrigado. Voo no 759, cotejamento correto, aposto pronto para o pushback acionamento. Deportar. Kilo, estou autorizado. Golf Kilo, estou autorizado para seguir o táxi via parte 1, Indy. Ponto de espera, chama a torre 186, altímetro 1095. Lógico que ali mantém o sistema zero. Lógico que autorizado decolagem no zero, vento variável 5 nós. Bom dia, Xané 6211, informação Mike, autorização Galeão. Xané 6211, para o Galeão, confirme o Arazel ABC, foi feito alguma DLA? Foi feita DLA para os 12. 1200? 1012 agora. Gente, aguarde, vamos verificar aqui no sistema, não receber DLA. Isso, está aguardando. Azul 2783, número 2 para Copa Guarda. Oi, Gino, então passarei do 2223, aguarda Copa número 2. 199.8, Golf Quilote. Salvador, bom dia. Papatango, Golf Quilote. Papatango, Golf Quilote, bom dia. Contato radar, suba para o nível de voo 900. Após 2.000 pés, autorizado direto Momo. Salve, mantenha o voo 900, após 2.000 pés, autorizado direto Momo, Golf Quilote. Informação November aguarda a A gente já copiou já, é pro pushback acionamento, 3597. Então, 3597, ciente, autorizado pushback acionamento. Autorizado, 3597. Confira por gentileza a saída e a curva por gentileza e o nível solicitado. Suba para o nível de voo 100 sem restrição. Tem, tchau. Então, sem restrições, subindo para o nível de voo 100. Voo, fique baixo. Agora apagou. É, Brasília 360, via Presidio 17, Sanará, Buruno, Direção Elefa, decolando 10, curva direita, 55 no 3 do transponder, chamarão o controle 198, 35 no 7. 3517, cotejamento correto, grata, reporte pronto, fantástico. Já lhe reporte. Não copiado, Vitor Gosseco. Plano instrumento cancelado do 097, sob condições de visuais para o nível de voo 085. Tem serviço a você. Tareza 2223, copia. Autorizado, Vitória da Conquista, nível 180, decola da 10, com a primeira curva direita na saída arbor 1, transição elevo. Após elevo ao flore, conforme a rota. Transponder 5544, controle 199, decimal 8. Tente passar os 2283. Cotejamento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Azul 4234, copia. Autorizado Recife, nível 350, decola da 10 com a primeira curva esquerda na saída Pucca, transição Caju. Transponder 5540 e o controle 199 decimal 8. Eu preso 197 a primeira via após conforme a rota. Reporte pronto para o pushback acionamento. 6219, escuta. 6219, prossiga. Xené 621, estamos em coordenação com o centro, já foi transmitida a sua DLA, aguarde cópia. E aí, aguardando, 621. Copia. Localizado via Leão, nível 360, da cola da 10, com o primeiro curva direita na saída São 11, Leda Doco. No peso 144, a primeira aerovia, após conforme rota. Transfone 5474, contra Leão, 99.8. Localizado via Leão, nível 360, peso 144, primeira aerovia, decola pistão no 0, primeira curva direita, São 11. Leda Doppler, 5474 e 198, 629. Machina 621, cotejamento correto, é forte pronto para o pushback acionamento. Vai chamar. Para o táxi, o TAN 3517 com 169 a bordo, 3 horas e 20, até na confins. Autorizado táxi via parte 1 no Índia, ponto de espera, chama a torre 1986, altímetro no 095, bom voo. Pátio Uno Índia, no ponto de espera Samara Torres, 1015 atrás do estado, 135 no 7, tem uma boa semana. Salvador, bom dia, Azul 273, formação November, 160, conquista. Azul 273, formação November, confere, autorizado, da conquista, 160. Decola da 10 com primeira curva à direita na saída arbora 1 na transição Elefo. Após Elefo, aplore conforme rota. Transponder 5554, controle 199.8. Azul 2783, autorizado no 60, vitória da conquista, pista 10, curva direita, saída Arbor 1, Elefa, Opilar. 5554 no transponder, controle 199.8. Azul 2783, cotejamento correto, aposto pronto para o pushback acionamento. 2783. 125.45. Torre Salvador, boa, 335 no 7, no ponto de espera da 10, tá pronto. 35 no 7, autorizado, alinha em decolar, pistão no 0, vento variável com 069. Nível alinha em decolar da 10, 335 no 7. Problema 755, canceladas as restrições da chegada, desça para 2 de meu país, ajuste na 015, autorizado final e olhar se é que se reparte estabilizado. Fuzil 4234. Prossiga. Prossiga para o som. Mais um 4234 autorizado, se tiver que acionar, pode estar. Reporte totalmente. 3517, decolou aos 27, chame controle, 119 decimal 8, bom voo. 98, até mais. São 3597, bom dia, contato radar, se eu botar o nível de voo 360, sai da Arbo. Chamará. Pode estar aqui. Maratá, 2223. Tem, Passaredo 2223, então alguém chamou pro pushback, não é isso? Passaredo 2223. Tem, estão na remota ou nos dois autorizados, pushback e acionamento? Dá presente voando estado para essa aprovação. Sim, chegou no 092, cancelada as instruções de altitude, desça para 3.000 pés, ajuste no 015. 015, 3.000, canceladas as instruções, voando no 092. São 4753, autorizado chegada bom, se deixa para o nível 050, o ajuste no 095. Assistência 050, ajustado no, é, o ajuste no 095, tá, 4753. frente, TAM 4753, após desvios, autorizado pelo. Após desvios pelo, bastante energia. Via Índia, posso te esperar chamar tu em 1186, altimetro 0095, bom voo. É, entendeu, limitar 186, não pode esperar, o voo 1759, estou bloqueado. Beleza. Zona 092, desça para 2000 pés, autorizado final ILS X-Ray, reporte estabilizado. Desce para 2000, autorizado ILS X-Ray da 10, vai passar estabilizado 1096. Patatango Golf Kilo Oscar para serviço de informação e alerta, chame Centro Recife, 126.85, ao Terme 125.45. Pode voltar se tiver questionamento. Pode voltar o site corrigindo, autorizado se tiver questionamento. Bom dia, 1759, eu ponto de espera, pronto. 2-3-3 autorizado, pushback acionar, reporte táxi. Autorizado, eu vou mandar pro táxi, 2-3-3. TAM 3517, chame Centro Recife, 126.0, ao TRN 128.8. Bom dia. Prezado 107. Pelo 759, após o pouso da aeronave da companhia, Lima, mantém-se preparando, vamos 759. Ali mantendo, 759. No solo às 36, libera a direita, chama o solo 1, 2, 1. Direita, solo 219, eu vou no 7. 1, 2, 1. 2, 1. É, pra informação, vou 755, 79 de causa até o toque. É. TAM 4753, desça para 2000 pés, ajuste chama 095, Autorizado sinal de Alan Santos, rei, repórter estabilizado. Verso 2000, ajustado no 015, autorizado LS, formarei estabilizado. Posso considerar as restrições de pelo? 04753, cancelada as restrições. Exato. Chegou no 759, não no 0. Bruno 092, completa sinal Chame Torre, 118 do sinal 6. 6, gol 10, 2, gol boa. Oi, Salvador, bom dia, gol 092, estabilizado afinal. 092, continue a aproximação. Querem ver no 015 e pode visual com a pista. Gente, eu vou estar visual no 015 ou no 096. Quando que era o árbitro chegou à frente, avistou a 380-10 e recebeu um vento de 07 nós de cauda, mas no momento o vento está 05 nós. 05 de cauda, confirme? O que pousou à frente como que recebeu vento de 7 nós de cauda, mas aqui o vento se encontra 0,5 nós. Eu gosto de usar uma pista caso receba o vento de cauda informe. Gente. Gente, chegou no 0,910 e portará. 0,759 decolou aos 3,8, chama o controle em 1,9,8, não vou. 19,8, obrigado, senhor. Também recebeu 7 nós de cauda durante a corrida e até a decolagem. Tenente, obrigado pela informação. Não por isso. 75, mantém a posição. Mantém a posição, sempre. 9.810, nação voando. Bruno 759, contato radar, se botar o nível de voo 360, após 2.000 pés, autorizado direto Leda. Após 2.000, direto Leda, 759, para o 360. 04753, informo a pista agora 28, será vetorado para sinal da pista 28, o TAM 4753, curva agora à esquerda para o 100. Esquerda 100, poderia confirmar o vento por gentileza? O vento está de 290 graus com 5 nós, porém as aeronaves estão recebendo vento de cauda de 7 nós. 7-esquerda por 1-0-0, vetoração radar, final da 28, 4753 atrás. Controle 1-759, vai abrir a esquerda por 1-80, 10 milhas. Bem, chegou 1-759, após desvio, vai direto Leda. Após desvio, Leda, 1-759. Pode confirmar o Zulu da 28 agora, 4753? Afirma, pista 28, LF Zulu, o TAM 4753. Ok, então descendo para 2000 no, na proa 100, aguardando o vetor, 4753. Está igual a instruções. Tá bom. 1755, ingresso via Juliette, até remoto no 3. Juliette, está remoto no 3, vamos ver. Via Bravo, após ingressar via Charlie e seguir via Fátima? Não, passarelo no 283 não tem condições de coordenar a decolagem da 0. O controle solicitou que decolasse da 28, o passarelo. Legal, qual que é as intenções aí, então, para o passarelo? Segue via Bravo, à frente, após taxi via pista e libere na Charlie. Via Bravo, táxi via pista, liberando na Charlie 223. Obrigado aí. Mantenha nível de voo 320. 320 restrito e após desvio direto Ognave, o voo 9759. Terá curva à esquerda, na saída São Bruno. E confirmando após a decolagem, irá manter pro até 2500 pés. Então a saída é São Bruno, mantendo o eixo até 2500, confirmando com 2 e 3? Sim, após a decolagem, manterá para o hotel 233. Após a passagem do Boeing da companhia, ingressa via Kilo Alpha até o ponto de espera da Golf. E após a passagem da aeronave da companhia, Kilo de Alpha, espera do 233. Alô, Bruno, 092, bom dia, ligou. Bruno, 093, tá que você via Alpha e reporte antes da Juliette. Firme, que foi pro 1092. Confira pro solo. Confira pro solo. O 1092, 4 chamadas, instruções de táxi, por favor. Taxi via Alfa, reporte antes da Juliette, como recebe pro solo? Agora está recebendo 4/4. Sente. Chamada não recebeu nenhuma. Sente. Só vai reportar antes da Juliette, bom do 092. Passagem ao número 1 para decolagem, que é o Passaredo. Após a passagem do Passaredo, pode prosseguir com o número 2 até o ponto de espera da Golf, onde chamará a torre 1986. Passaredo está na pista, está seguindo via Alfa até o ponto de espera da Aquilo, Alfa, até o ponto de espera da 28. A aeronave da Passaredo está ingressando agora na Fox e seguirá com o número 1. Vai prosseguir via Fox, Alfa, até o ponto de espera da Golf, copiou? Ok, segue com o número 2. Roma 759, estamos no centro Recife, 125.1, alterne 123.8. 251-238 com Recife, obrigado, bom dia. Bom dia. O 4234, informo que agora o pushback é para a pista em uso 28. Já autorizado o pushback, confirmando após a decolagem será curva à direita e manterá proa até 2500 pés após a decolagem. É, autorizado o push, vai informar do push, está agora a cabeceira 28, já permanece subida, agora curva à direita após 2500 pés. Confirmando o azul 4234, o pushback é feito para taxi índia, ok? Informe a equipe de sol. Para taxi índia, 4234. Azul 2783 para pushback acionamento. Chegando o glide aqui no equipamento. O senhor consegue aproximar sem o glide apenas com o lock ou solicitar outro procedimento? A princípio a gente aproxima sem o glide, estaremos atentos à recepção do mesmo. Sente, tá 4753, curva direita proa 130, aguarde o último vetor para o localizador. Sente, direita 130, aguardando o último vetor para o outro, tá 4753. Estacionamento, informo que agora a pista em 1028 irá prosseguir com o pushback para taxi Kilo. Após a decolagem, irá seguir com curva à esquerda. Após a decolagem, irá manter proa até 2.500 pés. Gente, pista 28, vai ser para taxi Kilo. Mantenham esse decolagem até 2.500 pés. Azul 2783. 3 pronto para decolagem. 2223, modifique a saída para Elefa 1. Elefa 1. E após a decolagem, mantenha para o Adria 2500 pés. Elefa 1 e manter a decolagem para 2500 pés. Torre, há muito barulho aí, não estamos entendendo muito bem a autorização. E confirmando, após essa autorização, está autorizada a decolagem, confirma? Autorizado a decolagem, pista 28, vento 310 graus com 0,4 nós. Está liberado da restrição de MP para o AD 2500 pés, parceria 2023. Não entendeu o vento e outro entendeu que está liberado das restrições de altitude, confirma? Sim, autorizado a decolagem, pista 28, vento 310 graus com 0,4 nós. Está liberado da restrição de manter proa até 2500 pés após a decolagem do passarelo 2223. 310 com 04, livre decolagem, liberado das restrições. E iniciando o passarelo 2223. Vamos recebendo agora, o chiado? É chiado, é barulho mesmo, várias vozes. Não estávamos conseguindo copiar sua autorização direito. Gente, agora me recebe melhor? Sim, está 4753. Gente, overstou um pouco aqui, tá reaprovando pra interceptar o 4753. Autoriza a descida 1700 pés para o TAM 4753, senhora. Autorizado o TAM 4753, reporte estabilizado. Informarei. Até a posição Força Aérea 2735. Posição 2783, na escuta. Prossiga. Está saindo somente de escada para Elefa 1 e após a decolagem curva à esquerda, como informado. Elefa 1, ciente. 4234, acionado para o TAC, pelo bem-vindo 110, 2 horas e 2, até na máxima, forma de operação prova. Passarelo 2223, decolou a 49, chame o controle Salvador em 119, decima 8, bom voo. 198. Altímetro 10 no meio, no ponto de espera da Golf, chama a torre em 1986. Não é autorizado o procedimento RNAV, reporte CR-VITA 363. Autorizado a RNAV, reporte CR-VITA 363, azul 4981. Controle passarelo 2223, bom dia. Passarelo 2223, bom dia, contato radar, se deparou nível de voo 180, autorizado direto Elefa. Direto Elefa 2223. O solo azul 2783. Sinal para o sol. Azul 2783, confirma se a saída é Elefa 1 Alfa? Elefa 1. No meio, reporte visual com a pista. 10 no meio, formarei visual com a pista, 4753. A gente não tem Elefa 1 da também. Gente, mantém a posição, ela. Avistando, tá 4753. Está 4753, que é legal no 06, autorizado pouso pista 28, vento 300 graus com 049. Livre pouso pista 28, tá 4753. Como pista molhada, 7-4753. Gente, taxia como número 2, dando passagem ao Embraer Azul, que vai passar na taxi Alfa, taxiando até o ponto de espera da Golf. Após a passagem do Embraer Azul, ingressa via Kilo Alfa, até o ponto de espera da Golf. Lá chama-se em 186, altímetro 1096, bom. Oriente, Azul 273, autorizado a taxia Vila Foz do Embraer, que vai passar na nossa esquerda. Boeing 286, altitude 106. Mas o 273 está confirmando e mantém a instrução de manter proa até 2.500 pés após o decolagem. Mantém proa até 2.500, 273. Xené 6211, na escuta. 23, controle. Chega. Passaram 223, autorizado, direto vitória da conquista. Direto conquista, 223. Após a decolagem, irá realizar a curva à esquerda e inicialmente manterá a proa até 2.500 pés após a decolagem. Ok, pista 28, saída São Bruno, primeira curva à esquerda, mantendo o próximo 2.500, 6219. A saída permanece São Bruno, Leda Doco, só modificando a pista em uso, a curva aqui à esquerda, e irá manter pro até 2.500 pés. Afirmativo, São Bruno, Leda Doco, primeira curva à esquerda, pós 2.500 pés, mantendo a pro até 2.500 pés, 6219. Puxando a 6211, reporte pronto para o feedback de acionamento. Vai chamar. Tente manter a posição, tem uma aeronave alinhando para decolagem na pista 2-8. 2-7-3-3, copiou? Tá, copiou. 2-7-3-3. Solo, TAM 4753, Evrana, se escuta. TAM 4753, bom dia, taxi via Alfa, Juliette, até o gate 07. Alfa, Juliette, 07, 4753. Xenema 312, autorizado de chegada TPP1, desça para o nível de voo 1110. TPP1 110, na 312. Voo 233 autorizado, decolagem pista 28, vento 290 graus, 5 nós. Decolagem 28, 233. Confio para o solo. Xanéa 6211, posição 5. Gente, Xanéa 6211, aguarde para o pushback, como a aeronave ingressando no parque. Só mais um minuto já será autorizado. Ah, sim. Azul 2796, até onde está confirmada a saída prevista para João Pessoa, beleza? Esse mantém o ponto de espera, azul 4234. Mantém a ponto de espera. Tem uso 2-2. Aron Caju, 2-2 na pista, azul 2-3, obrigado. 64, baixa travada. 4981, continua a aproximação, querendo o 096, reporte visual com a pista, o azul 4981. No 096 vai voltar quando visual com a pista, 4981. Azul 4981, visual com a pista. Azul 4981, Senegal 096, autorizado pouso pista 28, vento 280 graus 049, informo pista molhada. Gente, pista molhada, autorizado pouso com azul 4981. Pouso no 233. 2733. Decolou aos 56, ativo o controle 1979. 233. Bom dia, 1233. Lona 233, bom dia, contato radar, subatório nível de voo 1360, autorizado direto Alexa. 1360, direto Alexa, na presença, 1233. Francinha 6211, autorizado pushback, reporte pronto para o táxi. Reportará 629. Força Aérea 2733, chama a torre 118.6 para o trailado. Chama a torre 118.6. Eu tenho a posição e aguarde para o cruzamento Força Aérea 2733. O seu nome é 312. Pelo radar eu recebo uma formação entre Momba e Oprim. Caso confirme, desejo que faça o desvio pela direita, porque se for fazer a esquerda, irá conflitar com os tráfegos decolando da saída Sanco e irá dificultar a descida. Esquerda, mantém a posição para a frente de ingressar na alfa e chama escola em 1-2-1-1. Ali na próxima esquerda chama só 2-1-1, azul 4-1-1. 4-2-3-4, autorizado, ele ainda tem pista 2-8. Ali mantém 2-8, azul 4-2-3-4. Aérea 2733, autorizado o traslado até o par de autoridade. Autorizado o traslado até o par de autoridade, com a Aérea 2733. Paulo Salvador, muito bom dia, azul 4981. Azul 4981, autorizado o táxi de Alfa, reporte 22 Juliette. Alfa, reporte 22 Juliette, 4981. Eu faço para a 7h15 aproximadamente, 60 metros. Sim, o seu nome é 312, após o juízo, vou direto para o PIP. Ok, pode ser o controle de 7h15. O seu nome é 6219, está próximo do táxi com 166. 3h30, Campinas. Cruz Solo. Oceaner 6211, está pronto o táxi com 166, 3h30, Campinas. Táxi via Pátio 1, Pátio 3, Maxway Kilo, após Alfa, Golf. Na ponte parada Golf, chama a torre 186, altímetro 1096. Confirme somente autonomia e alternativa. Nós temos 3 horas e 30, 3 horas e meia, alternando Campinas. Vai prosseguir em frente, via parte 1 e parte 3, Kilo, Alfa e Golf. Ponte para 28, 18,5, né? 6219. 981, após a liberação da entrada do pátio principal, ingressa via Juliette até o gate 01. Após a liberação do pátio principal, ingressa na Juliette para a posição 01, azul 4981, obrigado. O azul da Scantia 3 vai aguardar mais algum pouso? Venera e manter, cabeceira 28, azul 2783. A linha mantém 28, 2783. 234, decolo 01, controle 119, decimal 8, tem um bom voo, bom dia. 198, bom dia. Controle, bom dia, Azul 4234. Azul 4234, bom dia, contato rebaixo, botar o nível do voo 350, sai da Arão. 350 no perfil da Arão, pode curvar direito para interceptar a 007 Salvador? Afirma, autorizado direto a Arão da presente, Azul 4234. Direto a Arão da presente, Azul 4234, 2350. 6312, seguindo 150, na Pro 078. Tente, o Chanel 6312. Autorizado, continuar descendo? O Chanel 6312, você para o nível 070. 070, 6312. 12233, chame centro Recife, 126 decimal 0, alterne 128 decimal 8. 260, 288, 233, bom dia.